Ele é um neném, gente. O Renan Oliveira parece que é velho. O Rodato, o Renan Oliveira tem 19 anos. O Renan Oliveira é sub-20. Entendeu? É verdade. Então o Renan Oliveira, como precisou, o Atlético precisou muito dele, há muito tempo atrás, ele virou um veterano com 19 anos de idade. É um garoto. Então não se vê nenhum garoto de 19 anos, um garoto que a gente vê todo dia, ah, tá numa fase mal, tá bem. Vamos esperar ele crescer pra gente ver se ele vai virar jogador, porque ele ainda é júnior.